ojos morena. Y fui para la enfermería. Y sin querer caí de cama. Y me aplicaron soro de mil cores. Y me tiraron a radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores. Al ver meu coração como batia. Oye, me tocaron de alma. X e cirurgia. De que a ciência não funciona. Só os teus beijos, vida minha. Ai, nega, vê se salva minha vida. Injeta teu amor como insulina. Me dá uma vitamina de carinho. Que tá subindo a bilirrubina. E sobe. Quando te vejo assim, menina.